6. Estou. Manuel? Olá, Silvia. Tudo bem? Tudo bem, mas estou muito cansada. Tenho muito que fazer lá no escritório. Precisas de te descontrair. Pois é, tens razão. Por isso te estou a telefonar. O que é que fazes amanhã à noite? Podíamos ir ao Bairro Alto? Amanhã é quinta-feira, não posso. Não tenho tempo, porque tenho uma reunião à noite. E na sexta-feira? Vamos ao Bairro Alto? Na sexta está bem. Onde é que nos encontramos e a que horas? Encontramo-nos às 9 no Café Nicola e depois vamos juntos para o Bairro Alto. De acordo? Combinado. Então, até sexta. Tchau, até sexta.